Saí mais uma vez pra dar um rolê na rua. Minha calça é muito grande, aí mano, e a sua? Bem maior, bem maior. Então, o sol já recolheu e agora é vez da lua. A brisa começou e o breu já toma conta. Tombos dos meus, como é que tá? E a malandragem por aqui rola solta. Caguetagem também, mas só uma vez que aprontar. Se dedurou, fudeu, pegou com a boca na botija. Se o dedo endureceu, entrou pra coça, deu a ficha. Larga fora, dá um agrado, se pá uma micha. Sai dessa, hoje no Leno tem churrasco. Porque a arriada rola solta, uma ou duas, e se cair mais de três vira freguês. E o papagaio também, por aqui não tem vez. Se falou pelas orelhas, levou tapa, murro. Leva tanta concha que até o neto nasce surdo. Os mano na moral e tal, ao som do rap nacional. E as mina da quebrada faz os mano passa mal. E vem se encostar até levar toda a tua nota. Depois diz que não dá, que os mano quieto sabe. Não vem de blá blá blá, logo pra cima de mim, logo pra cima de Moá. A lua é mal, assim, tem tudo isso. Mulherada trairagem, os manos sabem disso. Parceria, sei lá, ou qualquer. Chega na rua, filho, mas não vacila com a moçada. A lua é mal, assim, tem tudo isso. Mulherada trairagem, os manos sabem disso. Parceria, sei lá, ou qualquer. Chega na boa, firma, não vacila com a moçada. Mas aí esfriou, tô encasacado. Sombras da noite nas esquinas, por todos os lados. Negócio fechado, ninguém tá livre disso. Já vi mano que trampava, firmava o compromisso com determinação. Demitido sem motivo, só a discriminação. Passou um dia, dois e pá, uma semana. Faltou o pão, o leite, o arroz, feijão. Mano, comia cana pra não morrer. Hoje ele já se foi, entrou no mar de se adiantar. Não tinha escolha e nem em quem chegar. Vendia droga até cansar pra policial federal. Empresário, coisa e tal, criança não. Na mente, várias lembranças dos função das antigas que mandavam andar. Sai dessa guri, não é pra ti. Sai fora, mas foi, levou caô. Jogaram a isca e ele se enredou. Foi vender de milhão, adianto ilusório. Pegaram com os quilo, pra bode expiatório. Querem limpar a polícia, nessos mano vão. Te jogam lá dentro, querem até que saia cidadão. Ele não foi, tentou fugir, correr e nem se importar. Com as PT, com os oitão, dois passos cara no chão. Se foi mais um irmão, daqueles, daqueles, que era bom. A lua é mal, assim, tem tudo isso. Justiça, liberdade, é isso que preciso. Parceria, cilada, ou qualquer quebrada. Perigo, cuidado, arapuca tá armada. A lua é mal, assim, tem tudo isso. Justiça, liberdade, é isso que preciso. Parceria, cilada, ou qualquer quebrada. Perigo, cuidado, arapuca tá armada. Mas aí meu rolê eu vou continuar. Barulho, gente, festa, ah, vou chegar. DJ Delay, Xne, Hilton, Nelson, Kiro, Tolito, eu já vejo lá. Diz que é aniversário de quem eu nem sei, eu vou pra lá. Mesa farta, gastou todo o salário, mas comida não falta. Aniversário de pobre, é e sempre foi assim. Se tá ruim, dá um jeito, a família ajuda. Mas daqui ninguém sai com a barriga funda. Tudo certo, curtindo o som na boa. E a felicidade estampada na cara dos coroa. É, mas sempre tem um pra estragar. Por causa de puta ou droga, eu sei lá. Empurra, empurra, correria. Medo, gritaria, que na cinta ele tinha só um 3-2. Comprado há poucos dias ali no morro. O cano era comprido, cromado, apelidado de zorro. Cuspia fogo, e muito bem, por causa de nada. Ou muito pouco, deixou outra mãe pedindo por socorro. Tristeza é foda, não pude fazer nada. Parece até piada, mano, mas vou ficar aqui. Já aprendi várias coisas na vida, irmão, mas isso é, eu não compreendi e nunca vou compreender. Uma arma na mão, será que é isso que precisa? Parceria, cilada, ou qualquer que segue a linha, não para. A lua é mal, assim, tem tudo isso. Uma arma na mão, será que é isso que preciso? Parceria, cilada, ou qualquer que segue a linha, não para, da guerra está na arma. Assim, tem tudo isso. Sempre na responsa, vários talentos. Viamão, Matias Velho, lá em Canoas, São Léo, Noia, Esteio, Sapucaia, na Alvorada, aí de Leila do Mu. E aí pessoal do interior, todas as quebradas, Cachoeira do Sul, Santa Maria, Pelotas, Passo Fundo, Tapejara, Santa Cruz, Caxias, Gramado, Canela, Montenegro, Floripa, pode crer, Morro do Mocotó, Laguna, Curitiba, a todas as quebradas de São Paulo, Zona Norte, Leste, Sul, Oeste, Rio de Janeiro, CDD, Belo Roxo, Mocinha, a todos os cantos, BH, Distrito Federal, Manaus, Acre, Recife, pode crer no teste, a luta continua, muita força pra todas as pessoas e muita fé em Deus, assim, vai dar a área. Parceria se lá, não quer quebrar. Assim, tem tudo isso, tem tudo isso. Parceria se lá, não quer quebrar.